sobre, falar sobre. Elisauê, Elisauá, Elisauê, Gomarasaia. Elisauê, Gomarasaia, Elisauá, Imaravenda. Vindas, escoras do meu mundo movediço, aquelas duas pedras perfeitas e lindas, das quais eu nasci forte inteiriço. Eu queria ter marra nesse cais, para quando o mar ameaça a minha proa. Queria vencer todos os vendavais que se erguem quando o diabo se assoa. Tu querias perceber os pássaros voar como o jardel sobre os centrais, saber porque dão seda os casulos. Já eram sonhos a mais. Conta-me os teus truques e fintas. Será que os Nikes fazem voar? Diz-me o que sabes e não me mintas. Ao menos em ti posso confiar. Agora diz-me o que aprendeste de tanto saltar muros e fronteiras. Olha para mim e vê como cresceste com a força bruta da estepadeira. Põe aqui a mão no deserto, cheio de culpas que não são minhas. E ainda que nada volta, bata certo, juro ganhar o jogo sem espinhas. Tu querias perceber os pássaros voar como um jardel sobre os centrais, saber porque dão seda os casulos, mas isso já eram sonhos a mais. Oh, antigos chamam-lhe raio, novos ricos são a sorte, é pronúncia do norte, os tontos chamam-lhe torpe. Eu vou a Miranda, ver os pauliteiros, eu vou a Miranda. Oh, Rio, vou atrás dos esperar um pouco. Não vendo nem a minha mãe. Eu vou a Miranda ver os pauliteiros. Ver os pauliteiros, eu vou a Miranda. Eu vou a Miranda ver os pauliteiros. Ver os pauliteiros, eu vou a Miranda. Lisboa adormeceu, já se acenderam mil velas nos altares das colinas. Guitarras pouco a pouco emudeceram, cerraram-se as janelas pequeninas. Lisboa dorme um sono repousado nos braços voluptuosos do seu beijo. Cobriu a colcha azul do céu estrelado e a brisa veio a medo dar-lhe um beijo. Lisboa andou de lado em lado, foi ver uma tourada, depois bailou, bebeu. E à madrugada, quando ela adormeceu, Lisboa não parou a noite inteira. Boêmia estovanada, mas bairrista, foi à sardinha assada lá na feira e à segunda sessão de uma revista. Dali para o bairro alto, enfim, galgou. No céu a lua cheia refugia, ouviu cantar o fado e então sonhou que era a saudade aquela voz que ouvia. Lisboa andou de lado em lado, foi ver uma tourada, depois bailou, bebeu. Lisboa rompia a madrugada quando ela adormeceu. Madrugada, quando ela adormeceu. Que venha o sol, o vinho, as flores, marés, canções, todas as cores, guerras esquecidas por amor. Que venham já trazendo abraços, vistam sorrisos de palhaços, esqueçam tristezas e cansaços. Que tragam todos os festejos e ninguém se esqueça de beijos. Que tragam prendas de alegria e a festa dura até ser dia. Que não se privem das despesas, afastem todas as tristezas, pão, vinho e rosas sobre as mesas. Que tragam cobertores ou mantas, o vinho escorra pelas gargantas e a festa dura até às tantas. Que venham todos de vontade, sem se lembrarem de saudade. Thank you. Este é o Canal 2 da Rádio Antena Web. Já lá vai o sol, já lá vai o dia, anda bonita. Já me cheira a noite, já se vê a aldeia. É bonita, toma lá mais rédea, ah, que nos veio o corpo. A merenda é pouca, e o trabalho é duro. A mulher à espera, já se fez noitinha, e a menina já dormindo. Ai, a Nina está dormindo. Se o verão vem o inverno, ah, a pedra que vai doido. Terra lara, terra farta, terra que te quero bem, terra que te quero bem. É bonita, vá mais rédea, ah, já se vê a casa. Em a ceia, no braseiro, já lhe sinto o gosto, já lhe sinto o cheiro. A mulher à espera, e a Nina está dormindo. Oh, filho, ai, a Nina está dormindo. Oh,

as lágrimas do meu pranto são a luz que lhe dou a vida. Coimbra, tem mais encanto na hora da Serafim, saudade que estou, na verdade, sei que sou o que sonhei. Serafim, Serafim, sou eu, trago e que é meu, este nome que criei. Serafim, Serafim, aos molhos, a saudade dos meus olhos, em milagres da parada. Serafim, Serafim, artista de rádio, CD, disco e da cassete pirata. Serafim é o meu nome. Já passei fome, já passei fome. Portei tortas ofensas, tive doenças, tive doenças. Dava um livro, minha história, mais inglória, mais inglória. Numa estrada de amargura, minha vida é uma aventura, só nesta embritória. O meu pai fugiu de casa, com um grão na asa, com um grão na asa. Minha mãe ficou demente, foi da aguardente, foi da aguardente. Fui viver com uma tia, que me batia, que me batia. Ainda não andei nas obras, entre lagartos e cobras, trabalhando como um cão. Nos momentos de cansaço, afinava no bagaço e cantava esta canção. Serafim, Serafim, saudade, aqui estou e na verdade sei que sou o que sonhei. Serafim, Serafim, sou eu, trato e que é meu, este nome que criei. Serafim, Serafim, aos molhos, a saudade dos meus olhos, em milagres da prata. Serafim, Serafim, artista de rádio, TV disco e da cassete pirata. A dona Maria Teresa Pissarra de Bragança apresenta momento do grande musical com os Serafim Soldados Meninos e o conjunto Carrapatos. Não perca, por volta das 3 da manhã, show erótico, tudo é sexy, e veja duas meninas dentro de uma laranja no litro. Vivi num país distante, fui imigrante, fui imigrante. E lá longe no estrangeiro, ganhei dinheiro, ganhei dinheiro. Trouxe mais 2000 contos, fora os descontos, fora os descontos. E abri um restaurante, jeitinho cativante, onde canto para vocês. E a Teresa de Bragança, companheira de confiança, fez-me mais português. Serafim, Serafim, saudade, que estou na verdade, sei que sou que sonhei. Serafim, Serafim, sou eu, trago comigo que é meu, este nome que criei. Serafim, Serafim, aos molhos, a saudade dos meus olhos, vem milagres de parada. Serafim, Serafim, artista de rádio, TV disco e de tráfico pirata. Obrigado.

moçambique é com razão traduzida em português. Aquela casa onde o pão é para dois e chega a três, e como há gosto em servir quem acaba de chegar, o sorriso vai abrir e a franqueza manda entrar. Moçambique, que palavra tão bonita, fique lá onde ela fique, diga lá quem a disser. Moçambique, é alegre como a chita, tem a graça, tem o pique, tem um sorriso de mulher. Que o pai quis e a mãe não deixou. E o pai quis e a mãe não deixou. E o pai quis e a mãe não deixava. Meus senhores, rapariga é esta, toda a noite me namorava. Dá-me da beira a metade da maçã um bocadinho, da laranja um só gomo, ai da tua boca um beijinho. Meus senhores, rapariga é esta, toda a noite me namorou. Eu queria falar com ela, e o pai quis e a mãe não deixou. E o pai quis e a mãe não deixou. E o pai quis e a mãe não deixava. Meus senhores, rapariga é esta, toda a noite me namorava. Debaixo desta pinheira não chove nem faz orvalho. Menina, se há de ser minha, ai, não me dê tanto trabalho. Meus senhores, rapariga esta, toda a noite me namorou. Eu queria falar com ela, e o pai quis e a mãe não deixou. E o pai quis e a mãe não deixou. E o pai quis e a mãe não deixava. Meus senhores, rapariga esta, toda a noite me namorava. Amanhã na Praça Velha vai-se fazer um leilão, as casadas a dez reis, ai, as solteiras a testão. Meus senhores, rapariga esta, toda a noite me namorou. Eu queria falar com ela, e o pai quis e a mãe não deixou. E o pai quis e a mãe não deixou. E o pai quis e a mãe não deixava. Cada vez que ia para a feira, a Rosinha do Moinho perdia a manhã inteira na demora do caminho. Os teus olhos eram esperanças e as ondas arcadas, tão lindas e tão doiradas como as suas loiras tranças. E os rapazes só para vê-la iam todos atrás dela. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um dia a Rosa casou na capelinha da aldeia com alguém de quem gostou, que tinha um bom pé de meia. Os anos passam correndo e por graça do Senhor, da semente desse amor, os filhos anos foram nascendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Hoje a tirosa moleira já sente o peso da idade, mas ainda vai à feira para matar a saudade. Como é comprido o caminho que tão curto outrora fora, para a feira vai agora montada no seu burrinho. E atrás dela vão também os netinhos que já têm. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mal chega a feira a Rosinha, olhando os netos sorri, e parece uma rainha com a corte atrás de si. E o moinho onde ela mora, enquanto ela vai feirando, vai moendo e vai contando os minutos que demora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É que o moinho também tem os anos que ela tem. Este é o seu Canal 2 da Antena. Biblioteca.

Este é o Canal 2 da Rádio Antena Web. Quem me vê sorrindo, nem calcula